09 01 01 Lota. Azul 4065, próxima navegação, pode pagar o presente. A November Victor, atende para o tráfego setando pushback no gate 05. Ele vai estacionar na entrada do pátio 3. Após a parada do pushback, está autorizado seu ingresso no pátio principal. Serra November Victor. Afirmativo. O pátio do aeronave vai encostar na entrada do pátio 3 e o Serra Nova Verde vai conseguir no táxi. Salvador é o gol 97, aliás, 1075, informação uniforme. Gol 1075, acione a identificação, desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro 1013. Chegada Mare, 5000, ajuste 1012. Estrada da Brava, chame torre 198.6, QNH 1013. Juliette, Alfa e Bravo. Ponto espera na Bravo, 14286, no 7985. Salvador, Avianca 681. Again, please. Avianca 6321. Good afternoon. Could you please confirm the SID, expected SID to Brasilia? Stand by. Thanks very much. Only the SID, expected SID. Now turning left, heading 020 Thank you very much. 5 minutes, fly heading in ticket. Mantenha disputando. Smart Mar para Pouso, Paulo Afonso. Foi Salvador, o Gol 785, ponto espera pronto. 5, Oscar Papa Gol. Dado alinhar e decolar 1-0, 1-3-0 graus, 089. Sente ali e decola da 1-0, Gol 785. Lançamento da pista 1735, pátio 05. Aqui no cruzado, eu fiz o lançamento e o pronto pelo mais, e o senhor não vai ter. Salvador, boa tarde, TAM 3172, formação uniforme. TAM 3172, boa tarde, assina identificação, desça para nível 060 na chegada Mare, ajuste altímetro no 013. Positivo 060 na Mare, 1013 é ajuste, 3172. Barro meu, mais Papa Lima, frequência livre para a alternação. Chama a paranova de colagem. Painel 01, autorizada, presente, direto pro Açu. A inversão do corredor Axé, confirme. Autorizado, corredor Axé, guardião 01, reporte fora do solo, vento de 1-30 graus, 08 nós, informo, não há tráfego informal para o guardião 01. Tem cuidado significativo de passo, próximo ao setor, atente para o mesmo, guardião 01. É ele? Elo? Oh, bom voo também, reporte fora do solo. Obrigado, 5 decolado agora de Salvador ao 04, controle 19, decimal 35. 1935, 7, 85, bom dia. Controle Salvador, boa tarde. É o Gol 1755 com informação uniforme. Gol 1755, acena identificação, desça para nível 070 na chegada Bonfi, ajuste altímetro 1-0-3. Sente na chegada Bonfi, desce ao 070-0-1-3, Gol 1755. Solo Gol 1-6-7-4, no 62, pushback, acionamento. Autorizado, posicionamento, Gol no 674. Tive puxamento, acionamento no 674. Na seta tá, é o transição play. 360 no perfil, no 7. Sali, Salvador, Gol no 396. Gol 1396, aciona identificação, desça para nível 080 na chegada Mare, ajuste altímetro no 013. Massivo para 80 chegada Mare. Com 075, autorizado a final do procedimento LSXP, fechou no 0, desça para 2.000 pés, permanece altímetro no 013. Reporte estabilizado no curso do localizador. 2.000 pés, livre procedimento, ajuste padrão, Gol no 075. Controle Salvador, guardião 01. Guardião 01 no controle Salvador. Rolou de Salvador, está mantendo 510 ingressando no corredor Axé, em patrulhamento preventivo na cidade de Salvador, em condições visuais, na escuta permanente desse controle. Mantém condições visuais, 510 no corredor Axé, Guardião 01. Rodão. Voo 1785, conforme instruções do Centro Recife, reautorizado no nível de voo 340, corteja. 340, no 7800. AN 3172, desça para nível 050. 050, 3172. Gol 1755, desça para nível 060, reduz a velocidade 2209. 060, reduzindo 2209, gol 1755. Gol 1396, desça para nível 070, reduz a velocidade 2209. Estive reduzindo para 220 para 070. Net Alfa Bravo, no ponto de espera da Bravo, chame torre 1198, decimal 6, QNH 10183. 1013, torre, no ponto de espera, 186, gol 1964. Controle, Papa Romeu, mais Papa Lima. Papa Romeu, mais Papa Lima, controle. Está ingressando a Xé, China Salvador, 110. Mantém condições visuais, vai tentar para trás do Guardião 01, no patrulhamento no corredor Axé, posição 10 horas, 4 milhas, rumo oposto, mantendo 510 também. Positivo, ainda não está visual, mas está atento. Guardião 01, atento para trás do Papa Romeu, mais Papa Lima, Rota 44, mantendo 510 no corredor Axé, posição 12 horas, agora 3 milhas e meia. O Guardião está visual, com tráfego, ele está mantendo 200 pés na linha litoral. Sim. Controle Salvador, uma boa tarde, é o TAN 3567, está passando posição Alagoinhas, sentido uniforme. TAN 3567, ação de identificação, desça para nível 070 na chegada Bons, ajuste o altímetro no 013. 070, chegada Bons, ajustado no 013, 3567. Gol 1755, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 225, limitado pela radial 280 de Salvador. Sente direita 225, limitado pela 280 de Salvador, gol 1755, descendo para 060. Nível 040, gol 1755. Sente agora até o 040, gol 1755. Na 3172, desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro no 013, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray. Repórter estabilizado no curso do localizador, permanece o altímetro no 013. Positivo, 2013, final do X-Ray, na 3172. Gol 1785, passando nível 150, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288-264-9785. Gol 1396, vetoração para 50 metros, curva à esquerda para a 020, limitado pela radial 290 de Salvador. Desça para nível 050. Negativo, curva na esquerda 020, limitado a 290 de Salvador, descendo até 050. TAM 3567, autorizado nível 060, reduz a velocidade 2209, número 5 para pouso. Descida autorizado 060, reduzindo 229, TAM 3567. Papa Romeu, Mike Papa Lima, reporte passando o Pituaçu. Através do Pituaçu, Mike Papa Lima. Para a torre 118, decimal 612. 186, grato, bom dia. Bom pouso. Patango Oscar Papa Golfo, livrando a terminal, mantém a nível 090, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685-2545, obrigado, até a volta. Estabilizado em LS Gol 1075, vai passando agora o marcador externo com o trem embaixo, visual. O 1075 completa o final do procedimento em LS X-Ray, chama agora a torre 118 decimal 612, a um bom posto. 2862, obrigado. Autorização. 380 com final. Suba com a proa 235, mantendo a proa 235, o limite atingir para o atrás. 075. Pouso autorizado, ficha no 0, centro de 120 graus, 079. Atente para praça, pássaros. Próximo. Próximo à esquerda da cabeceira 10, não interfere na sua aproximação. Na 075 entendeu que está livre o pouso, ajuste 1013 e pássaros à esquerda da cabeceira. A sua transmissão por vezes se torna ininteligível. Obrigado. Gente, como está a clareza agora? De 3 para 4, senhor. Sim. Agora melhorou? Agora 5. Gente, pouso autorizado, 20 graus, 069. Livre pouso, Gol 1075. Lado. Autorizado Campinas, 660, previsto 58, decola da 10, gole 11, curva na direita, 5047, 1935, é a torre 186. Protegimento correto, reporte para puxa e acionamento, 3835. 35. Por 10 horas, 4 milhas, mantendo condições vagas nos corredores de Vale Salvador, 1.500 pés, Bravo 92 altos, sem interferir na aproximação. 3172. TAM 3567, separação para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limitado pela radial 270 de Salvador. Desça para nível 050. Direita 230 de proa, limitado pela radial 270 de Salvador, descendo para 050, TAM 3567. Gol 1755, curva à esquerda, proa 200, limitado pelo localizador. Aguardando o vetor final para interceptar. Centro esquerdo 200, limitado localizador, aguardando vetores finais. Pássaros, próximo ao setor e reporte estabilizado na final do 7. Positivo, vai chamar na final da 7. Boa tarde. 075, muito boa tarde. Utilizando táxi via Alfa Juliette Gate 08. Alfa Juliette 08, 1107. 08 mais. Prima. 10:03, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, Bravo 92 Alfa, nos corredores visuais de Salvador. Reduz velocidade 1809. Gente, tem o tráfego visto, está bonito. Epa! Gol 1755, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado, 755. 810, got a departure of feet transition, after departure turn right. Skulk 5054, approach 119.35, tower 118.6. Positivo, visual com campo. Completa final do procedimento TLS X-Way, chama agora a torre 118, décimo ao meia dúzia, um bom posto. Graças, até a decolagem. Volley transition of people after departure turn right. Could you please repeat the call code? 5054, Bianca 6321. 5054, thank you very much and have a nice day. Bianca report to start up and push back, okay? I will call. 372, ajuste no 0 no 3, pouso autorizado, pista no 0. Vento de 130 graus, com 7 nós. E pouso autorizado na 10, 31, 72. Forma à esquerda, na cabeceira 10, tem a quantidade de pássaros sobrevoando o setor. Mantenha-se atento a eles. 0, 3, 5, 7. Gol 1396, desça para 3 mil pés, permanece o altímetro no 0, 1, 3. Ativo com 3 mil pés, cobertando. Gol 1674, passando nível 135, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 128.4, obrigado. Gol. No localizador, 755. Gol 1755, completa final do procedimento LS, que foi aguardando a transferência para a torre. Sim, se aguardando. Gol 1396, autorizada final do procedimento LS X-Way. Desça para 2 mil pés, reporta estabilizado no curso do localizador. Só 2 mil pés, reportará estabilizado. 3 mil pés, Quebec Square, Quebec Square, reporta passando a rotatória. Tá, 3567, desça para 3 mil pés. Permanece ao centro no 0, 1, 3. Curva à esquerda para o 205, limitado pelo localizador. 205, limite ao lock, descendo para 3000 no 0, 1, 3, então 3567. Localizado, localizador, gol 1396. Entra, completa final do procedimento, aguardando transferência para trás. Gol 1755, passando duna, completa final do procedimento, chama agora a torre 118, décimo 612, e tem um bom posto. 1862, obrigado, boa tarde. Boa. O bônus 785, informação de trânsito, posição 3 horas, 2 anos, mais um rumo, onde eu estou 3601. 3700, passando nível 035, posição 10 horas. O tráfego está 3567. Doutor Salvador, o gol 925. Boa tarde, gente do uniforme. Gol 1925, acendo identificação, desça para nível 040 na chegada Bonf, ajuste altímetro no 013. Identificou 040, 1013 e o 925. Solo aos 21, direita, solo em 121, décimo 9. 219, então, 3172. Tá, 3567 para interceptar o curso do localizador, esquerda pro 120, reporte estabilizado. 120, para 2 pés, autorizada final do procedimento LS X-Way. Sebastião, a próxima rotatória. Na frequência, você captou o controle? Mandou, boa tarde, 131972, lembrou. 131-72, 3 ataques via Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette 07, 131-72. Rotatório agora, torre 118, decimal 62. Já. Aquele Quebec Sierra, rotatório. Aquele Quebec Sierra, informo 2-3 traços na aproximação da 10. Fica autorizado para prosseguir para a cidade de 3 milhas. Atento para o mesmo e possível 360. Eu bati o prossegue para atrás 3 milhas, possível 360, aquele Quebec Sierra. Desça para 1 no mil pés. Comandante, gol 1396. 2396, número 2 para o pouso. Traça da companhia à frente, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 3. 1396. 488, controle Salvador, ainda 935. Reduzindo para evitar a posição. Sim, aproximação, informa o possível 360 na final 3 milhas. Reporta na 3 milhas, Quebec Sierra. É. Contato com o centro receita. Qual a frequência que estava em contato com o centro receita? 288-101-261. A frequência é 264, caso negativo, retorna ao controle salvado. 3567 está estabilizado. Desça para 2000 pés, autorizado no procedimento LS Exway. Está 7 milhas de aeronaves precedentes na aproximação. Chama agora a torre 118, decimal 612 e até uma coisa. Obrigado, então 3567. Approach control, good afternoon, 25488, information uniform, leaving 170 Delta 110. 5488, qualquer dentro, descend to flight level 050. Clear among arrival. Altimeter 1013. Down to 050. Scoffing ident. Clear it to among arrival. 35488. Solo 24. Direita solo 121. Décimo 9. Direita 219. Dá 357 contra a aproximação. Aguarde posições para o pouso e pista livre. Ajuste no 0 no 3. Sente, dá 357. Aguardando a autorização de pouso. Centro Índio Uniforme, mantenha condições de voz nível 095, aguardando instruções em coordenação com o Centro Recife. Mantenha a escuta do controle salvador. Sierra, pulo autorizado, pista no 7, 130 graus, 089. Serra. Pulo, bônus 7888. 35488, reduce speed to 220 knots, number 2 on approach. Slowing down to 220, number 2, to land 35488. Do India Uniforme, acione código transponto, correção, troque código transponto para 5041. 041, tá, 3 3, 7, boa tarde,